Prisma 97, chame Centro Recife em 1128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2835, 1251, para Prisma 97. Para o cruzamento. Ingresso via pista, reporte após efetuar 180 na cabeceira no zero alinhado e pronto para decolagem com 224. Muito grato, vou usar o táxi via pista, após alinhar para reportar o com 224. Alinhado e pronto, Condor 24. 24 autorizado a decolar, pista no zero, vento 120 graus com 03 nós. Autorizado a decolar, Condor 24. Sapatão Vitor Golfo X-Ray, o controle de Salvador, ativando a identificação, vê se mantenha correção, reponte de nível de descida. E vê se rápido presente para interceptar a chegada do Boné de Onda. Fica presente, mantenha 090, reponte para descida, Vitor Golfo X-Ray. Condor 24, controle, boa noite. Condor 24, contato radar, sobre 290, direto de alta. Até o 240, Condor? 290. 290, Condor 24. Vitor Golf X-Ray, desse mantenha 4.7. Decolagem, pistão no zero, vento no 40 graus, com 03 nós. Autorizado, decolagem 1-0, chiné 63, 1-0. 6310. 6310. Tráfego posicional de 12 horas, 18 milhas, rumo Nordeste. Cruzado nível 120 para o 290, Jet Class, né? André 145. Quando 24 confirma a razão de subida? Quando 24 vai ser 1500 pés. Gente. Zero, confirme para a ideia para Romeu Fox 08. Ideal 055. Obrigado, Romeu Fox 08, Oxalá 6310. 7 Romeu Fox 08, Oxalá 24, chame centro Recife, na frequência 126.8, 5 alterna, 125.45. 125.45, quando, 24? O Victor Wolf X-Ray, esse é para 2.000 pés, está privado de adresse da sua pista 190. O ajuste, salvador 190.19, a taxa está aplicada. Salvador, azul 2795. Informação Delta. Azul 2795, marcando identificação. Oi, bom, para que você está chegando a bom. Seu ajuste Salvador no 099, reporte para a descida. Tá voando bom, se identificou no 099, reporte para a descida. Chamando é 3110, chame seu Recife na frequência 126, decimal 8, 5, alterna 12545. 2545, boa. Salvador, ideal de descida, azul 2795. Azul 2795, desce para 4.000 pés, o ajuste 1019. Ok, desce para 4.000, azul 2795. Solicita banho de pelo, senhor, se possível. Azul 2795, mantém perfil. Oi, bom. Oi, bom, pelo. Ok, está na banho de bom já, graças ao azul 2795. Muito boa noite, azul 4298, quem quiser dessa? Azul 4298, acione identificação, no ITAP, lista para 0050, ajuste 1019, cancelando as restrições de velocidade e nível da chegada com o médio 1, seu número 1 na aproximação, número 2 na aproximação. Paciente da ITAP, do 5, o ajuste 10... 1019, eu aqui com 2. Para o táxi, 109, Lela, gol. 168, BOB, 3, 7, 1, 8. 1096, táxi aprovado até o ponto de espera 10, via Índia. Próximo do ponto de espera, chame pronto, QNH1019. Aqui, via Índia, ponto de espera, chame pronto. 39, 0, 9, 10. segurança para o táxi, com 135 a bordo, 3 horas e 50 até Negrão. São 3815, reporte visual com o Boeing da Gol taxiando no pátio 1. Já está visual aqui à nossa esquerda. 3815, siga o táxi do Gol Índia, ponto para reporte pronto, QNH1019. Índia, seguindo o tráfego da Gol, 1019, vai reportar pronto, são 3815. Azul, quanto deu na letra, voo em Duna, dispara 2007, autorizado em ADSX, da pista 10, vixa 0019. 3000, autorizado de assistimento, 0019, ajuste azul, quanto deu na letra. Salve, Vitor, Golf X-Ray, Tony de Salvador. Vitor Golf X-Ray, pouso autorizado, pista 10, vento 19, 0 grau, 04 mais. Ali me pouso na 10, Vitor Golf X-Ray. Salvador 096 azul, pode ser agora. 1096, mantenha a ponte de espera. Golf X-Ray, no Falou 56, confirme estacionamento. Aéreo está. Golf X-Ray, autorizado táxi via Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Foi para Alfa. 60. O ajuste em Salvador 9019, reduza para 2509, estado que seu número 4 na aproximação. Ok, teste para 060, é 1019, autorizado, confirmando a autorização da chegada bom, e reduz para 250. Passão 0, voo 090. 3815, autorizado a alinhar e manter, pista no zero. Alinha no zero, 3815. Estou ouvindo o telefone. Estou ouvindo o telefone. Estou ouvindo o telefone. O senhor vai ingressar na próxima taxiway à direita, que é a taxiway Alpha. Após, vai reportar na próxima interseção após aquilo. Aqui o senhor está vendo mais à frente é aquilo. O senhor vai prosseguir via Alfa direita e prosseguir em frente, aguardando instruções de dados. Certificação de velocidade da chegada MOP e azul 2795. E livre velocidade azul 2795. Bono 096, decolado 58, chame o controle Salvador em 120, 0.8, bom voo. Foi 08, bom 096, boa noite, senhora. Vitor Golf X-Ray, a próxima taxiway à esquerda é a Juliette. Só vai ingressar na Juliette, tá visual com o pátio principal, o pátio 1. Vitor Golf X-Ray informa que o senhor vai contornar, ingressar na Juliette e logo à frente o senhor vai avistar o portão 05, vai prosseguir no contorno do pátio 50607. Após o senhor vai avistar uma remota à esquerda e o senhor continua prosseguindo o contorno do pátio aguardando instruções. Vitor Golf X-Ray, prossegui em frente, tá visual com os portões 5, 06, 07, 08? Seu nome é 313, seguro para 2309, o senhor será o número 4 na aproximação, o número 3 é um aeronave que está transportando a senhora para cima. Reduzindo 230. 63305. Motor de Salvador, boa noite, 1335, tem informação, Bel. 1335, voo 21, desce para nível 080, o ajuste 10019. Informa que o senhor vai contornar, continuar o contorno do pátio. Reporte quando estiver avistando o através do portão 10. Seu voo é 340-3835, 301, para frente. Quantas mensagens precisadas de ouvida? Obrigado, 308, obrigado. Azul 4298, chama a torre na frequência 1-8-95. 1-8-95, azul 4298. 4-1-3-1-3, você é mesmo? Seu nome é 3-1-3, por quê? Mas devido à redução de velocidade, não vai poder cumprir as restrições da chegada aqui. Gente, seu nome é 3-1-3, canceladas as restrições, a chegada é bom. Se eu sair agora com o número 4 da formação, você vai ter falado anteriormente. Ok, 6-3-1-3. Uma taxiway à esquerda, que é a Lima. É a taxiway Lima, o senhor vai ingressar nessa taxiway. Seu Centro Salvador, muito boa noite. Azul 4298, final 4 milhas. Azul 4298, pouso autorizado, pista no zero. Vento no 90 graus, 06 dúzia de nós. Diz o pouso, Azul 4298. Então vou fazer seu ingresso na taxi à frente, que é a Lima. Após prossiga, continue em frente e vai ingressar na cabeceira 35. E vai prosseguir o táxi via pista. Após aguarde instruções de táxi. Sim, Azul 4298, a pista está seca. Azul 4298, afirmo. Obrigado. Azul 2795 tá na fúria, aliás. Azul 2795, torre. 118, decimal 95. 2795, graças. O senhor vai ingressar, a próxima é a Papá à esquerda. Torre Azul 2795, fúria, aliás. 2.1 milhas agora pro Índia Serra. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde pista livre. Guarda livre, Azul 2795. Uma 096, a pessoa, posição Abuco, sul, matanil 330. Ativo, eu vou a Buco, sobe ao 330, restrito, bom, 096. Uma 096, sube manter o nível 370, chame Centro Recife na frequência 126, decimal 85, contorna 12545. Matilha, então sobe 270 restrito, chama Recife 12685, 12545 ou 1096 agora. Centro 298, no solo 04, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 03, Azul 4298. 313, viu, mas está retornando a cor de pelo. Gente, o chinelo é 313. Operação para acessamento, curva à direita, proa 2. 25, o limite será radial 280, Salvador. Direita 225, aonde é o limite? Radial 280, Salvador, chanel 6313. Limitando 280, Salvador. 13305, deixa para 2010, autorizado IADS XG da pista 0, a lixa no 019, reporte estabilizado. Please, let's go. 38, como 5, chame sempre Recife na frequência 128, decimal 35, alterna 125, decimal 1. 2235251, obrigado, boa noite, 3815. Suma 3, deixa para 4.000, 10. Posição, o número, tráfego número 1 na aproximação, agora está 1 ou 5 milhas da posição Duma, com 280 de Jones Speed, passando ao nível 070, você para 2.000, 10. Direita, Alfa Kilo, pátio 305 Lima. Alfa Kilo, pátio 305 Lima. Para 2006, ajuste para a nossa zero 19, então o tráfego número 1, agora 10 horas e 6 milhas, passando 3.010, inicio para 2006. Puxando a 6313 para executar o curso localizador, curve à esquerda para 135, está autorizado o IADS, a curva da pista 10, rocha estabilizada. 135, autorizado IADS, reportará estabilizado da 303. 2305, pouso autorizado, pista no zero, vento 18, 0 graus, 02 nós. Autorizado, pouso 3305. Localizador 6313. Chama 6313, chame a turma, presença 118, decimal 95, grado de alto a colaboração convosco. Obrigado. Oi, Salvador, boa noite, chame 6313. Boa noite, chame 6313, continue a aproximação, aguarde pista livre. Na 6313, pouso autorizado, pista no zero, vento no meio, 0 graus, 03 nós. Livre pouso na 10-63-03. 3-3, eu falo Zona 7, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette para o 02, 6303. Azul 2707, acione identificação, poder saber chegada bom para 4-8, o ajuste 10-19. Sim, 4-19, o Azul 2707, fez uma coisa bom? 2707, está autorizado o vapor, está bom. É o bom, a estiga turismo? 07, cancelado as inscrições de velocidade da chegada de voo, vamos ser o número 1 na aproximação.